Canal 650, música, esporte, informação e prestação de serviços. Sistema Itatiaia de rádio. Itatiaia Vale. Rápida, dinâmica. Líder absoluta em jornalismo e esporte em toda a região do Vale do Aço. Oferecimento Saldão Total Móveis de Andrade. Tudo com descontos de até 80%. Itatiaia Vale do Aço, informação a toda hora, o tempo todo. Mas eu sempre fico em itatiaiavale.com.br.